é tarde, já tem problemas do seu dimensionamento em relação à cidade. E agora, mas essas descargas fazem com que ela deixe de trabalhar. E digo mais, estou convencido que algumas descargas são feitas, são tiradas de fossas sépticas, com tratores, e depois são descarregues em alguns pontos, durante a noite. Também já comuniquei à GNR que era preciso de vez em quando vermos se havia algumas. Estamos convencidos também, e os meus serviços também, que há descargas que são até de fossas sépticas, que fossas sépticas de indústrias, que são descarregadas irregularmente depois através de tratores. Porque estamos a trabalhar nisto. E é um sério aviso que eu não sou a favor da aplicação de coimas, tenho grande respeito pelas empresas e pelo seu trabalho e pelo seu dinamismo, mas todos temos de ter consciência que não podemos prejudicar um coletivo por causa de uma empresa de irregularidades, até porque as coimas são bastante elevadas. E isto, neste momento, a Agência Portuguesa do Ambiente tem, mas a quem cabe tentar fiscalizar estas descargas é à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.